Primeira palavra que eu quero ler, Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Diga comigo só a expressão quase todos. O que significa quase todos? É, você pode repetir quase todos. Mas você pode dizer também assim, a maioria. E talvez a maioria seja uma expressão mais forte do que o que a gente já habituou a ouvir, quase todos. A maioria vai tendo o seu amor esfriado. E não é porque a gente fez alguma coisa errada, não é porque a gente é um crente ruim, não é porque a gente não fez seminário, não é porque a gente não está cheio do Espírito Santo. O texto responde, e por se multiplicar a iniquidade. Qual é a causa do esfriamento do amor, conforme o Senhor declara em Mateus? A multiplicação da iniquidade no mundo inteiro. Estamos vivendo dias de multiplicação da iniquidade. O contexto dessa palavra é o tempo chamado fim dos tempos. E o tempo chamado fim dos tempos, ele começou no arrebatamento ou na ascensão de Jesus Cristo e terminará na volta de Jesus Cristo. Todas as vezes que você vir essa expressão na Bíblia, e no final dos tempos, o final dos tempos, o final dos tempos, no final dos tempos, porque no final dos tempos derramarei do meu espírito, porque no final dos tempos haverá avivamento, porque no final dos tempos acontecerá isso, aquilo. Final dos tempos é literalmente um período compreendido entre a ascensão de Cristo lá em Jerusalém e a sua volta, que está muito próxima. Então, conscientemente, de forma bem simples e clara, final dos tempos é um período de aproximadamente 2000 anos, do qual nós já estamos quase no final. Por multiplicar a iniquidade, isso é um contexto do final dos tempos. Então, essa iniquidade já vem sendo multiplicada há muito tempo. Mas nós estamos chegando no topo, no clímax, nós estamos chegando no transbordar dessa medida de iniquidade, como nos dias de Sodoma e Gomorra. E o fato da iniquidade estar se multiplicando e agora alcançar um estágio tão violento em que as pessoas não têm mais pudor, não têm temor, não têm respeito, não têm consideração, não têm nenhum princípio que as guie, e elas vão afrontando a Deus, elas vão afrontando ao Senhor, vão afrontando a igreja, vão afrontando os valores de família, vão afrontando os valores morais que os homens sustentaram a vida inteira e por causa deles prosperaram. A iniquidade hoje, ela pode ser vista no fato da sociedade ter perdido todo e qualquer referencial do que é justo, do que é puro, do que é limpo. Então os homens começam a praticar todo tipo de iniquidade, de impiedade, e por se multiplicar a iniquidade é que o amor de quase todos está esfriando. Para a gente ser mais preciso ainda, mais inteligente ainda nessa questão aqui, o meu amor está num processo de esfriamento. Eu, Sóstenes, pastor dessa igreja, ministro de Deus, estou sofrendo um processo de esfriamento do amor em mim, porque a iniquidade ao meu redor é imensurável. E se alguém disser, não, comigo não, eu estou, olha, cuidado, porque todos estão debaixo de muita iniquidade. E se todos estão debaixo desse nível de iniquidade mundial que estamos vendo e que a Bíblia relata, que Paulo deixa com detalhes aqui como seriam os homens nos últimos tempos, se todos estão debaixo dessa realidade, quase todos estão experimentando ter o amor esfriado. E de novo, se você for assim, eu não, pois tenha absoluta convicção, abre os seus olhos, põe suas barbas de molho, porque todos nós estamos debaixo dessa esfera de iniquidade. Não tem nenhum de nós blindado. Estou sentindo nada, não estou pensando. Para mim o mundo está tão maravilhoso quanto há 50 anos atrás. Para mim tudo está... Não. Todos nós, absolutamente todos nós, estamos sofrendo o impacto dessa camada de iniquidade que cerca o mundo. E a Bíblia diz, quase todos estão tendo amor esfriado. Quem é que não está tendo amor esfriado? Quem está cheio do Espírito Santo. O que é que garante que eu não estou dentro dos quase todos? Aquele que está todos os dias se enchendo do Espírito Santo. Leia comigo ainda em 1 Coríntios capítulo 13. O primeiro versículo, o primeiro texto que nós lemos fala que quase todo mundo está tendo o amor esfriado. Porque todo mundo está debaixo dessa camada de iniquidade que se multiplica. Eu não estou dizendo que você é iníquo, que eu sou iníquo, mas que nós estamos vulneráveis, que nós estamos sofrendo de inúmeras formas, a iniquidade que se multiplicou ao nosso redor. E se o amor está esfriando, o que é que a Bíblia fala sobre o amor? 1 Coríntios capítulo 3 diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Paulo está esclarecendo que eu posso ser o pastor desta igreja, eu posso ser uma pessoa cheia de dons, você pode estar fazendo a obra mais maravilhosa deste mundo, obra de Deus, obra para Deus, e ainda assim não ter amor. Esse é o grave do texto, que talvez a gente leia sem perceber. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, tenho um dom de Deus de profetizar, se eu não tiver amor, nada serei. Então é possível ter o dom de profetizar e não ter amor. É possível nós estarmos num padrão de excelência que nós mesmos monitoramos e consideramos elevados e não percebermos que estamos esfriando no amor. Versículo 3, ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, eu vou fazer tudo isso, mas nada disso se aproveitará. Está claro isso para você, irmão? Precisa de algum doutor, algum teólogo, precisa de alguém assim, PhD em alguma doutrina, doutor em divindade, para explicar isso para nós? Ou o texto é claro, ainda que eu dê ofertas, ainda que eu distribua o pão, ainda que eu seja muito cuidadoso com os pobres, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Significa que dar aos pobres não é em si mesmo o amor, é um ato, é louvável, é necessário, mas pode estar sendo feito sem amor. Eu posso estar fazendo muitas coisas que eu tomo como de elevada importância, ou de um nível moral elevadíssimo, intocável, ou de uma necessidade assim, inquestionável. Eu posso estar realizando muitas coisas e ainda assim não estar fazendo por amor, está fazendo por obrigação. Eu posso orar e chorar diante de Deus e não estar sendo por amor. Eu posso ministrar cura a uma pessoa e não ser por amor. Pode estar sendo por hábito, costume, obrigação, ou talvez um comando interno invisível que me obriga a ser moralmente ético, moralmente perfeito. Ah, Senhor, eu não quero isso para mim, porque esse é o tempo em que o amor está esfriando, mas muita gente nem aceita isso, porque não acha que as coisas lindas que estão fazendo sejam sem amor, e a tua palavra está dizendo que é possível a gente fazer um monte de coisas sem amor. E eu fui pedindo ao Senhor, Senhor, o que então eu posso ter aqui de referência? Ainda que eu distribua os bens, eu ainda faço, o que eu posso ter de referência sobre o amor? Porque eu preciso entender sobre o amor. Não apenas ouvir uma mensagem bonita, poética, inspiradora, sobre o amor de Deus. Eu preciso entender de forma muito prática, Senhor. Então Paulo vem e diz assim, o amor é paciente. Então, nesse tempo de iniquidade multiplicada, eu quero me tornar uma pessoa mais paciente, porque o amor é paciente. E tem dias que nós não estamos bem, nós não estamos com paciência para nada. E Deus sabe disso. E Deus não nos chuta. Deus só disponibiliza o seu Espírito Santo, que derrama, que brota, que distribui frutos, e distribui o fruto de paciência, de longanimidade, de bondade, de mansidão. Ah, Senhor, eu quero mais do amor. E o amor, ele tem nome e sobrenome, ele tem medidas, ele tem cores, ele tem tudo que eu preciso para não ser apenas abstrato. O amor, o amor. O amor é paciente, então nesse tempo de esfriamento da fé, de esfriamento do amor, eu quero me tornar mais paciente. E se depender de mim ou do meu aperfeiçoamento, eu não vou ser paciente, porque às vezes a gente é pego de surpresa. Mas se depender do Espírito Santo, eu vou ver esse fruto brotando em mim. O amor é benigno. Outro fruto do Espírito, o amor não arde em ciúmes. A gente acha que às vezes ciúme é só de marido com mulher, mulher com marido, namorado, noivo. Não, ciúme pode também ser tudo aquilo que, por que que o outro foi e eu não fui? Por que que o outro tem e eu não tenho? Por que que o outro pode e eu não posso? Por que que você elogiou o outro e não elogiou a mim? Por que que você destaca o outro? Ah, Senhor, eu não quero arder em ciúmes, eu quero ser cheio de amor. E o Instagram, ou qualquer uma dessas publicações, desses posts das mídias que parecem ser uma ferramenta maravilhosa desse século, mas na verdade são um vale, são uma coisa assim que a gente ainda não notou o desdobramento de tudo isso. Essas ferramentas, esses posts, essas plataformas, elas vão gerando ciúme. Você viu o que o outro fez? Você viu onde o outro está? Você viu que vestido? Você viu que carro? Você viu que foto? Você viu o celular que ele tem? Você viu que, meu Deus, o tempo todo, irmão. E eu quero dizer a você, eu e você, nesse tempo de multiplicação da iniquidade, eu não quero ser um daqueles, quase todos, que o amor está esfriando. E eu já sei que não é porque eu sou crente, porque eu sou bom, porque eu estou atento, é porque eu preciso me encher do Espírito Santo. Então, eu sairei desse grupo de quase todos tendo o amor esfriado. Então, eu quero ser paciente, eu quero ser benigno, eu não quero arder em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Versículo 5, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, e havendo profecias, elas desaparecerão, havendo línguas, elas cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E eu fui pregando o Senhor, Senhor, eu preciso observar isso na minha vida, que é muito prático esse negócio do amor. Assim como é muito prático ver por que está esfriando de quase todos, porque quase todo mundo está perdendo a paciência facilmente, e não é benigno mais, o amor arde em ciúmes, se ufana, se ensoberbece, se conduz inconvenientemente em tantas circunstâncias, procura os seus próprios interesses. Assim nós estamos vendo, nesse tempo de iniquidade, cada vez mais as pessoas vivendo assim. E eu não quero viver assim. E eu já sei que não é porque eu dou conta, porque eu me esforço, mas porque o teu Espírito está me enchendo dos seus frutos. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso, Senhor. Senhor, o que é que pode me ajudar a me avaliar? ainda que eu erre, e erramos, eu quero ir para diante do Senhor, eu quero me atentar, eu quero me redimir, eu quero me encher de Ti, eu quero mudar, eu quero pedir perdão, eu quero transformar a minha vida, o meu jeito de ser. O que é que faz isso? O versículo 11 nos responde: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. O que é que acontece com alguém que pensa, que vive, que fala, que sente como menino? É dodói o tempo todo. Eu quero, me dá, eu quero. É possível que grande parte dessas pessoas que estão tendo o amor esfriado se tornaram egoístas. Eu quero, me dá, eu quero, é meu, eu quero, não gostei. Eu não quero ser assim, Senhor. Nesse tempo em que a iniquidade está se multiplicando, eu quero ver o amor crescer em mim. E uma das coisas que vai me ajudar a observar esses elementos do amor, paciência, benignidade, fora de ciúmes, que não se ufana, que não busca o seu próprio interesse, que não se ensoberbece, eu não quero proceder inconveniente, eu quero ser cheio do amor, eu não quero me exasperar, eu não quero procurar os meus próprios interesses, eu não quero, Senhor, me alegrar com injustiça, eu não quero seguir a injustiça. Só um parêntese aqui: a maior parte das notícias que você ouve hoje, ou são fake news, ou são desordens da informação. Guarda isso. Eu recebi uma notícia, a foto de uma pessoa e uma frase escrita naquela foto, com aspas. E aquela frase estava dizendo uma coisa absurda, que eu falei assim: você está brincando? Como é que essa pessoa diz isso? E ao ver a foto daquela pessoa, e ao ver aquela frase entre aspas, eu tomei assim como aquela pessoa... gente, eu estou decepcionado. Gente, não é possível, não dá para confiar em mais ninguém. Olha isso aqui, como uma pessoa fala uma coisa dessa? Passados uns instantes, o Espírito Santo falou comigo assim: você já apurou isso? Não. Então, por que você já sentiu tudo o que você já sentiu? Você está como um menino. Enquanto você não apurar isso, você não pode pensar nada, sentir nada, você só deve deletar. E a mídia está tomada de informações que estão desordenadas. Aí eu fui ver, aquela pessoa não disse aquela frase, aquela frase faz parte de um outro contexto, mas a foto da pessoa e a frase juntos me fizeram entender, foi essa pessoa que disse isso. Não, foi alguém que publicou maldosamente aquilo daquele jeito. Então pare de ser menino, pare de ser criança. Isso nós vamos ver em muitos dos adolescentes de hoje. Acreditam em tudo que se fala por aí. Acreditam em toda causa que chamam de boa causa. Pare com isso e vá para diante do Senhor. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu não quero ser menino. Porque quando eu era menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu decidia como menino. E são esses meninos que vão perdendo o amor porque não tem mais verdade, porque a iniquidade é maior sobre eles, quando tudo que eles recebem é mentira. Não, mas é verdade, Deus também. Senhor, eu não quero me guiar pela mídia de hoje, porque a mídia sempre foi uma ferramenta em que o inimigo pode se andar como quer. Embora tenha pessoas idôneas, pessoas honestas, embora tenha empresas honestas, embora tenha ferramentas necessárias e importantíssimas para a vida da sociedade, eu e você precisamos nos alertar. Satanás anda solto, e Satanás só trabalha com mentira, com engano, com trevas. Então, o que eu posso mais ver nessa iniquidade crescente é fake news, mentiras e desordens da informação. As coisas são verdadeiras, mas elas foram trocadas de lugar. Então, criam uma sensação de mentiras. Paulo vem e diz assim: quando eu era menino, eu lidava como menino, eu me portava como menino. Eu acreditava em tudo, esse é o contexto meu agora. Mas você pode colocar qualquer ideia, qualquer raciocínio de como é que um menino, a menina acredita em tudo, menino sente tudo, menino esperneia por tudo, menino quer tudo, menino é menino, menino não pensa, menino não conheceu, menino não estudou, menino não alcançou aquela estatura, não é maturo, menino ainda é imaturo, menino é a palavra bíblica de neófito, não, que pelo jeito você não é, porque você sabe essa palavra. Eu não quero ser assim, Senhor. Porque se eu for assim, eu nem percebo que estou sendo impaciente, irritadinho, pensando só em mim, ardendo em ciúme. E a tua palavra me assegura que o amor não faz isso. E se eu estou sendo isso, eu estou tendo menos amor. E se eu estou tendo menos amor, agora eu tenho ferramentas mensuráveis para entender que eu também estou fazendo parte desse quase todos que tem o amor esfriado. Porque esses elementos que não são amor vão crescendo e eles fazem parte de menino. Então Paulo vem e diz assim: eu sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, estatura de Cristo, maturidade. E você que é mulher, eu não tenho que te explicar como tem que explicar para menino que quando está escrito cheguei a ser homem, não está falando só de machismo, de masculinidade, está falando do ser humano que pode ser indicado pela palavra homem. Isso não é machismo, não tem a mulher. Não seja menino, não continue sendo menino, aceitando todo tipo de ideologia, brigando por qualquer tipo de ideologia. Não. Vá para moderação, vá para se encher do Espírito Santo e vá para alcançar uma estatura de maturidade, uma estatura de homem como Cristo. Eu quero ser maduro, eu quero ser sábio, eu quero ser inteligente, eu quero ser prudente, eu quero, não preciso ser conhecedor de tudo, mas eu vou prestar atenção, eu vou estudar, eu vou perguntar, eu vou deixar-me ser guiado, eu vou buscar discipulado, eu vou estudar a palavra, eu vou amadurecer, eu vou crescer, porque quando eu era menino, eu era sujeito a todas essas coisas que são contrárias ao amor, mas agora que eu me tornei homem, eu começo a discernir as coisas e eu discerno o ambiente de iniquidade que nos cerca no mundo inteiro. Como o amor está esfriando ao nosso redor. E eu digo, eu não vou permitir que o meu amor também se esfrie. Então eu vou me encher do Espírito Santo, eu vou proceder com maturidade, eu vou buscar a palavra. E Paulo diz assim, quando eu me tornei homem, quando cheguei a ser homem, desisti, diga desisti. Por que que ele fala desisti? Por que que ele não diz desapareceram? Por que que quando cheguei a ser homem, as coisas de menino desapareceram? Por que que ele não disse assim? Por que que ele diz assim, quando eu cheguei a ser homem, eu tomei uma decisão. Posso ser homem, posso estar com essa idade, posso até ter alguma maturidade, mas está recorrendo a recursos de menino. A estar procedendo sem mesmo perceber como menino. E menino é que faz assim, tudo na força das emoções, dos sentimentos, do que quer, da carne. Eu não sou mais menino, eu cheguei a ser homem. E a partir de agora, eu decido desistir das coisas de menino que me levam a não perceber, a não aprender, a não subjugar minha carne e dizer, vai para a cruz, porque isso é coisa de homem. Homem não no sentido de qual sexo, homem no sentido de indivíduo amadurecido, não por força própria, mas porque toda energia vem de fora. Energia que vem do Espírito Santo de Deus, poder que vem do Espírito Santo, conhecimento, sabedoria que vem do Espírito Santo, fruto do Espírito. Senhor, eu quero me autoavaliar mais, eu quero ser mais, eu não quero ser exigente comigo, não. Eu quero autoavaliar-me e eu quero medir a minha vida como um homem faz, como um menino não consegue fazer. Opa, eu estou de novo, gente, aqui, ó, eu estou de novo agindo assim, e eu já sei que a circunstância da iniquidade multiplicada está nos esfriando o amor, e eu não vou deixar meu amor esfriar, e não é uma palavra poética, é uma palavra muito prática. Eu estou decidido a não ser mais impaciente, a não arder em ciúme, a não ser insensível. Eu quero ser benigno, não quero me ensoberbecer, eu não quero ser inconveniente, eu não quero buscar os meus próprios interesses, eu não quero me alegrar com injustiça, eu quero me regozijar com a verdade, eu quero ser cheio da verdade, eu quero mais de Deus. Fecha os teus olhos. Desistir das coisas próprias de menino. Mais adiante, Paulo começa a dizer sobre falar em línguas ou profetizar. E ele declara: profetizeis. É melhor que todos vocês profetizem. É melhor que todos vocês liberem palavras proféticas que vêm do céu. É melhor que todos vocês liberem palavras inspiradas pelo Espírito Santo. E eu convido você nessa manhã a declarar ao Senhor: Senhor, eu quero ser assim. Eu me aproprio dessa palavra. Eu vou, Senhor, me apropriar desse processo do teu altar, de sair daqui dessa manhã, amadurecer.